nacional. É cultura sem igual. É cultura do desencanto. É cultura transcendental. Pra gente saber de onde viemos, pra onde vamos voltar. Linda cultura foi feita pra desencantar, pra toda a tristeza do mundo se acabar. Vai saber, muita paz, muito união, universo em desencanto, leia. Beleza real, ficar integrado na fase que é racional. Venha comigo andar na estrada do bem e com consciência livrar-se de todo mal. Nesta vida de amarguras, leia logo para saber. Saia depressa desta fogueira infernal e vá habitar o seu mundo que é natural.